despedida de amor. O meu amor foi embora, despedida de amor. Eu fiquei na solidão, despedida de amor. Eu não tive o que fazer, despedida de amor. Fui morar em Jaboatão, despedida de amor. Quando o homem sai de casa dizendo que vai pra rua, pra igreja, pro cinema, mas ele vai namorar. Quando ele chega lá dizendo que é solteiro, morena, me dá um beijo, tô danado pra casar. Despedida de amor. Canta, canta, canarinho, despedida de amor. Cantou triste o azulão, despedida de amor. Chechel de bananeira, despedida de amor. Lá no alto do sertão, despedida de amor. Quando o homem sai de casa dizendo que vai pra rua, pra igreja, pro cinema, mas ele vai namorar. Quando ele chega lá dizendo que é solteiro, morena, me dá um beijo, tô danado pra casar. Despedida de amor. O meu amor foi embora, despedida de amor. Eu fiquei na solidão, despedida de amor. Eu não tive o que fazer, despedida de amor. Fui morar em Jaboatão, despedida de amor. Quando o homem sai de casa dizendo que vai pra rua, pra igreja, pro cinema, mas ele vai namorar. Quando ele chega lá dizendo que é solteiro, morena, me dá um beijo, tô danado pra casar. Despedida de amor. Canta, canta, canarinho, despedida de amor. Tô triste o azulão, despedida de amor. O chechel de bananeira, despedida de amor. Lá no alto do sertão, despedida de amor. Quando o homem sai de casa dizendo que vai pra rua, pra igreja, pro cinema, mas ele vai namorar. Quando ele chega lá dizendo que é solteiro, morena, me dá um beijo, tô danado pra casar. Rádio Duri Capivara, programa Samba da Terra, hoje com sambada de coco, raiz mesmo aí pra galera. Falando em raiz, acabamos de ouvir uma música, Despedida de Amor, do grupo Samba de Coco Raiz de Arco Verde. Arco Verde, que é uma cidade no interior do Pernambuco, é isso aí. Vamos de mais coco aí, vamos continuar com Raízes de Arco Verde. É boi. Ê boi, vou morar em outras terras. Ê boi, pra tratar de alazão. Ê boi, pra laçar gado valente. Ê boi, e amarrar no morão. Ê boi, oh, minha breca, minha namorada, minha estimada do meu coração. Ribeirão, ribeirão, Pujuca, minha namorada quer viver. Tão bonita que admira a gente, me deu um presente, um laço de rosa. Ê boi, ê boi, preta, você vai comigo. Ê boi, ê boi, pra conhecer o sertão. Ê boi, ê boi, para ver as vaquejadas. Ê boi, ê boi, e a queda do barbatão. Ê boi, ê boi, oh, minha branca, minha namorada, minha estimada do meu coração. Ribeirão, ribeirão, Pujuca, minha namorada quer viver da troça. Tão bonita que admira a gente, me deu um presente, um laço de rosa. Ê boi, ê boi, o coco vai terminar. Ê boi, ê boi, com aplausos do povão. Ê boi, ê boi, vaqueiro veste o seu trajo. Ê boi, ê boi, calça, perneira, gibão. Minha namorada, minha estimada do meu coração. Ribeirão, ribeirão, Pujuca, minha namorada quer viver da troça. Tão bonita que admira a gente, me deu um presente, um laço de rosa. Música.

avisar. Não achou graça em tanta fartura, resolveu que a vida dura é que ia funcionar. Acabou com o sono das criaturas que viviam pelo mundo só pra disputar. O vento frio, as balas seguras do rio, a pedra dura, o salgadinho do mar. Ai, ai, ai, ai, passarinho não quer cantar. Ai, ai, ai, ai, passarinho não vai faz um ninho, o outro quer voar. Enquanto o mundo gira, a gente corre, ainda prende o passarinho pra ouvir ele cantar. Enquanto o passarinho dorme, o outro faz um ninho, o outro quer voar. Enquanto o mundo gira, a gente corre, ainda prende o passarinho pra ouvir ele cantar. Ai, ai, ai, ai, passarinho não quer cantar. Pra brincar de dono e de escravizar. Não achou graça em tanta fartura, resolveu que a vida dura é que ia funcionar. Acabou com o sono das criaturas que viviam pelo mundo só pra desfrutar. O vento frio, as belas figuras, o rio, a pedra dura, o salgadinho do mar. Ai, ai, ai, ai, passarinho não quer cantar. Rádio Livre Capivara, o programa Samba da Terra, isso aí. Acabamos de ouvir as músicas Correr da Estação do Brás, Tom Zé e Passarinho com Madre Fulozinha. Isso aí, vamos de Zabé da Loca, 96,1. We'll be right back.

pois o mestre partiu para nunca mais voltar, deixando seu repertório pra gente continuar. A caravana namorei, namorei eu nem morrerá. A caravana namorei, namorei eu nem morrerá. Olha na Praça da Bandeira, é ponto de atração. A caravana chegando, fazendo apresentação, fazendo apresentação. A caravana chegando na Praça da Bandeira, é ponto de atração. A caravana namorei, namorei eu nem morrerá. Gonzaga, o rei do Baião, também foi se encontrar. O famoso Ivo Lope, a benção de Deus ganhar. A caravana namorei, nem morrerá. A caravana namorei, nem morrerá. Foi lá na Praça da Bandeira, é ponto de atração. A caravana chegando, fazendo apresentação, fazendo apresentação. A caravana chegando, na Praça da Bandeira, é ponto de atração.

96,1, Rádio Livre Capivara, que maravilha. Samba da Terra, hoje com Sambada de Coco. Ouvimos várias músicas aqui do Raízes de Arco Verde, entre elas A Caravana, Acorda Deus e essa última, Ayá, o Ayá. É isso aí, vamos ouvir mais um pouco de Zabé da Loca, Caboré. Thank you.